viver desse jeito é mó dor no peito. Vem a bad, bate o desespero. Eu não tenho medo desse amor. Só não me chama de amor. Sempre que eu te vejo, bate aquela crise de desejo. Desse coração sou forasteiro. Ah, ah, ah, amor, é só não me chamar, yeah. Não é você que eu vou chamar de amor, mas com você que o meu beijo encaixou. Uma opção, eu vou ser colchão no chão. Não é você que eu vou chamar de amor, mas com você que o meu corpo encaixou. Uma opção, eu vou ser colchão no chão. Eu, você, colchão no chão. Eu, você, colchão no chão. Eu, você, colchão no chão. Pedro Sampaio vai. Desse jeito é mó dor no peito. Vem a bad, bate o desespero. Eu não tenho medo desse amor. Só não me chamar de amor. Sempre que eu te vejo, bate aquela crise de desejo. Nesse coração sou forasteiro. Ah, ah, amor, é só não me chamar, yeah. Não é você que eu vou chamar de amor, mas com você beijo encaixou. Uma opção, eu vou ser colchão no chão. Não é você que eu vou chamar de amor, mas com você que o meu beijo encaixou. Uma opção, eu vou ser colchão no chão. Sampaio vai.